Tá, não está de novo os versos realista. Das ruas do campo moram relatos da violência. Os moleque é pique, os ama, vende no quili na grama. MD bali maconha, curte no fim de semana. É o certo pelo certo, errado não passa batido. Código de conduta, tipo mafioso. Contas mexe, põe no pente de 30. Vai na garupa da XT660. Chave nas naves, marcha nos robôs. Tentou pegar, quero ver, não pegou. Fuga da blazer, luz no retrovisor. Cap fechado que não identificou. Os moleque que cresceu sem pai, sofria bullying na escola, hoje propaga violência. Só entendeu dessa forma, aqui negócios são negócios. Vida se paga com vida, comemora no barraco. Mais uma missão cumprida, o bang é louco. Tá lotada as penitas de traficante, assaltante, contrabandista, homicida. Explosivo que explode, gás letal no pulmão. Nos priva da cultura, educação e formação. Só dão motivo pra acoplar o pente da pistola. É um assalto, sai do carro, um sorri, outro chora. O cão atento, o dedo coça, o chicote estrala. Outro miolo que espalha, segura que vai rajada. E assim os menor vai se jogar, entupe o pente da pistola e fazer sangue jorrar. Não vai chorar quando o bicho pegar, na pista só tem criminoso no apetite pra matar. E assim os menor vai se jogar, entupe o pente da pistola e fazer sangue jorrar. Não vai chorar quando o bicho pegar, na pista só tem criminoso, pá, pá, pá. Nós é guerreiro, não paga pra vacilar. As mina quer postar foto segurando, portando o AK. Que do lado de cá a morte brinda com o sangue da vítima. Roteiriza a imagem, transmite na mídia. O sofrimento aqui invade, resume copo nos bares. Preenche o seu vazio trazendo enfermidade. Doenças crônicas na dependência química. Ansiedade a mil, vários se perdeu na cocaína. E na matina o que acontece é sem ocorrência. Antes de chegar na DP, pratica violência e põe na ativa mais um soldado contra o estado. Por falta de aprendizado, preferiu andar armado. Maldito homem que confia em outro homem. Nessa Deus que foi traído, jogado na cruz no monte. Cês quer dinheiro, quer ter fama e poder. Cobrança não é em dólar, lá na frente cês vai ver. O juiz bate o martelo, conduz mais um condenado pra faculdade de pobre, matar e fazer assalto. Cês pede paz praticando a violência. Assim os menor vai crescendo e se jogando pra arena. E assim os menor vai se jogar, entupe o pente da pistola e fazer sangue jorrar. Não vai chorar quando o bicho pegar, na pista só tem criminoso no apetite pra matar. E assim os menor vai se jogar, entupe o pente da pistola e fazer sangue jorrar. Não vai chorar quando o bicho pegar, na pista só tem criminoso, pá, pá. Nos preparado pra matar, mas programado pra morrer. Nós quer a paz, mas quem pode mais? Quer ver o sangue escorrer, a bala comer. CDP com lotação máxima, droga pra vender, quer ver render. As bocadas na vila, várias famílias que ainda passa fome e frio. Pelo sistema esquecida, lembrada só de fuzil. Bolso vazio, pente cheio, ponto forte. É o ódio em dobro, quer logo subir no pódio. Quem vem do fundo do poço, da lama, dos calabouços, um Osama. Nasci por dia sem fama, fazendo grana de grama. Ripa farinha, conquista, é o pão na mesa e a geladeira do barraco cheio. Nem que de ponta cabeça fica os caixa da agência. Sem depender de doação, a vida inteira humilhação. De boy, cuzão, exploração. Da nobreza com clareza eu vejo o mundo cada dia mais sujo, todos buscando triunfo e poucos dignos do luxo. Lixo lucra com a desgraça alheia, mó fita feia. Cobrança um dia chega e vem bem na bola de meia, da forma que é mais prática e sem esticar o assunto. Vem de PT automática, se segura vai tudo. E assim os menor vai se jogar, entupe o pente da pistola e fazer sangue jorrar. Não vai chorar quando o bicho pegar, na pista só tem criminoso no apetite pra matar. E assim os menor vai se jogar, entupe o pente da pistola e fazer sangue jorrar. Não vai chorar quando o bicho pegar, na pista só tem criminoso.